O dia 2 de novembro na história, 1917, o governo britânico publicou a Declaração Balfour, manifestando a simpatia pela causa sionista, a criação de um Estado judeu. 1953, o Paquistão foi declarado uma república islâmica 6 anos após se tornar um Estado separado da Índia. 1956, a Hungria se retirou do Pacto de Varsóvia, aliança formada por países europeus aliados à União Soviética. Isso levou à invasão da Hungria por tropas soviéticas que derrubaram o governo. 1960, Bélgica, Holanda e Luxemburgo assinaram o Tratado de Benelux, abolindo barreiras alfandegárias entre os 3 países. 1964, o rei Saud, da Arábia Saudita, foi deposto pelo irmão Faisal. Eles eram filhos de Bin Saud, que fundou a Arábia Saudita em 1924. 1978, depois de estabelecer um novo recorde de sobrevivência no espaço, 2 cosmonautas soviéticos deixaram a estação espacial Salyut 6 e voltaram à Terra. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.